Apareceu sem ter um ganha-pão. Muito procurou, mas ninguém deu a mão. Sozinho ele lembrou de seu grande amor. Ela o rejeitou, nunca lhe deu valor. Mas ele insistiu e ela o conheceu. Ela se apaixonou por seu nobre coração. Logo depois um assaltante a matou. Ele enlouqueceu, tentou fugir da dor. Aqui ele encontrou a dona do armazém. Ela o tratou bem, mas não deu um vintém. Ele saiu na rua e foi deitar no chão. Nobre coração é tudo que ele tem. Quando a dona saiu, um ladrão assaltou. O nosso herói viu, com bandido lutou. A dona ele salvou, mas a vida perdeu. Um nobre coração que nunca mais bateu. Mas ele está ao lado do seu grande amor, olhando todos que rejeitando o amor. Thank you. Thank you.